Lima, só um... 1015, autorizado ao final ILS, é porta estabilizada. Descendo para 2000 com 1015, vai a porta estabilizada no final de Webster Radar 1-0. Mike Bravo Lima, tá na escuta do solo? Bom, 759, inicialmente táxi até através do portal 62, por gentileza, de, aguardando instruções. Finalmente até através do 62, é o 1759. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mantendo no 1500 pés sobre Simões Filho. Mike Juliette Romeu, ciente. Confirme intenções de pouso em Serra em Via Queen. Negativo no momento, vai permanecer em sobrevoo. Ciente, mantendo 1500 pés na escuta do controle. Prato. Eu tô com duas aeronaves pro táxi, ok? O Mike Bravo Lima confirma a intenção? Quer saber, o 2 tá livre? Vou colocar no 2. Afirmativo, o 2 encontra-se livre, só confirma, vai prosseguir pro 02? Pode ser, pro 2. Por gentileza, agilizando. Vou no 649, não me escuta aguardando, porém o número 2 do setor, aeronave da Azul 101 já aguardando, ok? 384, autorizado direto Maceió. Obrigado Maceió, 584. Vai prosseguir como número 2 via parte principal Índia e no ponto de espera torre em 1918 decimal 95. O ajuste 1095. Estando no 095, vai na retaguarda 37 da Gol, via Índia, ponto de espera 2895, 2223. O voo 1759 prossegue, o táxi via parte principal Índia como número 1. Apenas atento na aeronave da ação, vai prosseguir para o parqueamento no 02. No ponto de espera, torre em 1118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Atento aeronave da ação, Salvador com 755 a 2 milhas e meia de Sembra para Bom Campo à Vista, estabilizado. Bono 755, completo final ILS, chame torre 1-1-8, decimal 95. Completando, 118-95, gol no 755. Táxi Mike Eco Oscar, chama no ponto de disparo, pronto. Azul 4234 na escuta do solo. Azul 4234, após passagem da aeronave da Passaredo, está autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Salvador, bom dia, gol no 755, passo Simbra, machado checado. Gol no 755, 060 graus com 59, pouso autorizado, pista no 0. 060 com 5, livre pouso na 1-0, cliente, gol no 75. O 19 segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5103, frequência do controle 199.35. Ponto de espera da pista 1-0, pronto, visual para a navegação. Sigue 9811, no cotejamento correto, chame para pushback, seu nome. Você tem o voo 9759? Afirmo no 759, é adequado, prossiga. Ponto de espera da pista 10, pronto, visual com a aeronave nacional. Voo no 759, aeronave nacional, bug da companhia, após o mesmo autorizado alinhado, Matheus. Após passagem do mesmo autorizado alinhado, Matheus, pista 10, voo 10759. Negativa, a mesma já encontra-se no pushback, só um instante, por gentileza. Voo 1649. Papatango, Lima Kilo X-Ray, está pronto para cópia? Lima Kilo X-Ray, autorizado Vera Cruz, decola da pista 17, com primeira curva à direita, corredor axé, 1000 pés, aciona 0156, frequência do controle 119.35. Lima Kilo X-Ray, cotejamento correto, tem informação do POB? Lima Kilo X-Ray, para acionamento e táxi, chame Torre 118.95, General no 0-4. Novamente Lima Kilo X-Ray, acionante sempre para táxi. Bom dia, número 23, após o gol, autorizado alinhar e manter. Bruno 755, solo 42, chamando 2199. 219. Bruno 759, vento 070 graus, 49, autorizado a decolar, pista 10. Vento autorizado a decolar. Autorizado o táxi via Alfa, Juliette para o portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, 1755. Aquilo que foi autorizado alinhar e decolar, pista 17, atento ao helicóptero, o aerocóptero que decolou agora, vento 90 graus com 4 nós. Ecológica, decolou 4-3, chame 1935, boa. Vai chamar 1935, Oscar. Controle, Papa Romeo, Mike Ecológica. Ecológica, por cima. Tá decolado, começa montando 700 pés, acelera o paradeiro, entra no corredor a chefe. Confirme seu destino, Mike Ecológica. É, Maraty. Papa Romeo, Mike Ecológica, suba e mantenha 1000 pés, reporte e livra na CTR. Vai manter meu pés e reportar, livrando a CTR. QNH1015. Mike, é quase que autorizado 2000 pés. Sim, autorizado 2000 pés, ó. Gol no 649, após a aeronave da Azul livrar do setor, está autorizado o pushback acionamento, chama ponto para táxi. Pode. 35384, chame Centro Recife, 12685, alterna 13365. Obrigado. Controle voador no 759. Voo no 759, contato radar na decolagem, subir mantém nível 360, saída da EL. Testado 360, 759, voo. Ah, do outro. Cadê do 2, 2, 2, 23 de Golf 45, M controle, boa. Ah, controle 19, 35, boa. Controle o Papatango Lima Kilax 6. Salvador, bom dia, parceria do 2223, decolado perfil AVA. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, subindo, mantém nível 180, sai da árvore. Ok, subindo 180 na árvore. Ah, pode confirmar para o 2223 da restrição de passar nível 100 em 15 milhas, está ativo ou está liberada a restrição? Passarelo 2223, a restrição em carga está ativa. Ativa, ok. Informa que vai cumprir por fio, ok? 4234, autorizado a alinhar e decolar. 0040 graus, 5 nós. Colô, atingindo mil pés para Veracruz. Patango Lima, Kilo X-Ray, mantenha 1 mil pés, corredora chefe. O helicóptero à frente está aqui, a Fever subiu para mil. Lima, Kilo X-Ray, o tráfego a 2 milhas, a posição de 11 horas, está mantendo 2 mil pés. Ah, muito obrigado. Lima, Kilo X-Ray, reporte no farol da barra. Reporte. Chené 6225, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Solo Gol 649 para o táxi, com 67 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Aracaju. Uma 649, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chamitou em 1-18-95, QNH-1-0-5. Autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, 1-18-95, 1015, no 649. Chegando 649, autorizado alinhar e decolar pista 10, 0050 graus, 49. Colando 649. 4234, decolou os 48, chame 1935, bom voo. 1935, bom dia, obrigado, 4234. E 9811, coordene com a equipe de sol, chame pronto para o táxi. Chané 6225, desça para 2 mil pés, ajuste 1015, autorizada final ILS, aposta estabilizada. 2, desça para 2 mil. Salvador, bom dia, azul 4234, decolado na Fuca, passa 3 mil. Azul 4234, contato radar na decolagem, subiu e mantém nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4234. Oh, controle, o 2223, você avisaria para o de Alefa ou o Abdud? Passaria do 2223, autorizado direto Alefa. Lá telefone, 2223. Azul 4299, acione identificação, desça para nível 050, chegada mansa. Gol 1759, chame Centro Recife 1251, alterna 13395. 251, 13395, gol 759. 68733, vai a Porto Seguro. 649, cruzando 3300, na saída da El. Lima Kilo X-ray, frequência livre. Gol no 649, contato radar na decolagem, se mantém nível 360, saída da El. Saída da El, solicita nível 380 como sinal. Aguarde. Firmando é nível 280 como sinal no 649. Firma é nível gol. Nível 280. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme sua procedência. Romeu Oscar Bravo, chame agora a torre 1198.95. No 1, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 095, bom voo. Gente, a intenção, confirma intenções. Gente, o atraso vai informar no setor, informe o controlado no solo. Caso não consiga contato, reporte na curta final. Azul 3179, só o instante copo, prepara a saída da Eulida Brisa aguardando. Eulida Brisa aguardando. Azul 4234, chame Centro Recife 1251-3365. 2685-3365, com Recife, Azul 4234, bom dia. Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição bridge, onde intercepta Brasil 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5121 no transponder. Autorizado nível 340 via rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upzulu 16, controle 119.35, transponder 5121, TAN 3179. TAN 3179, correto, portal 5, chama para um pushback, funcionamento. Ações com hoje, quando eu falo. Chave travado, 6225. 225, vento 1 centena com 59, tudo autorizado, pistão 0. Sempre pausa, 6225. Problema, Juliette Romeu. Aqui, Juliette Romeu, prossiga. Nacional. Mike Juliette Romeu, confirme esse irá manter 500 pés? Entra em contato pro Mike Juliette Romeu. Sente. Isso, mantenha 500 pés na escuta do controle, Mike Juliette Romeu. Escuta Romeu. Controle autoriza direto, posso segura pro voo na 649? Voo na 649, chame agora Centro Recife 1251 na Terna 1-3395. 2500. Tio, eu confirmei o bairro que se encontra. Bairro que se encontra. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 625. Pode ir na proa de Vitória da Conquista, senhora, 2223. Autorizado. E o 98111, decolado ao 00, chame controle em 119.35. 1935, 98111, bom dia. Controle, bom dia, e o 98111, decolou perfil Momo. E o 98111, contato radar, sub manter o nível 330, sai da mão. 330, da Momo, 98111. Siga, passarei 2223. 23, pronto táxi, confirme. Silêncio, autorizado táxi até a interseção da 10, me reporta para ingresso. Vamos Cairu também. Tudo na posição entre 9 e 10 horas do seu, de 10 a 20 milhas. Então, Monte de São Paulo eu identifico ali naquela. Salvador, TAN 3, 179 para o pushback, acionamento, posição 5. 3179, vira então focacendo, Avianca passando a retaguarda. Após ser autorizado, me chama para um táxi. Autorizado para o Chibeque após a passagem do contestando via Creta Guarda 3179. Está autorizado o procedimento para o contestando? Confirme, se o senhor citou a RNAVE. Sempre, desce para 2 mil pés, ajuste 1015-0015, informe final, procedimento é 10, pista no 0. 2015, informado, mais 2, ação de educação, desce, mantém o nível de voo 060, chegada à mare, ajuste altimetro 10015. Oscar Victor Delta, prossiga. Para alinhamento e decolagem, chamar a torre 118395, ajuste na 015, 133. Está subindo a área de visual, confirme? Confirme? Acertou o plano? Uniforme, poderia confirmar parte física que decola? Autorizado cruzamento da pista, reporte ligando. Décima 95, azul 4299. 295. Zero, decola da 17, a cor esquerda, não sai da mão, após prossegue direto. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, transponder 5110. Ok, solicitou 400. Bota Victor Delta, sendo transponder 5117. Está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 069. Livre, pouso no 04299. Azul 4299, cheque frente pouso. Batalha travada. Gente. sul número 2 na aproximação. Mike Bravo Uniforme, está autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. TP 5217. Série 2223, chame agora o centro Recife, 1251, na alterna, 1395. Alterna, Galeão. 3179, sou autorizado o táxi, a parte 1, a táxi Índia, ponte esperando no 0, chame torre 11895, deixa altímetro no 0, 15, plano confirmando 101 na borda. Afirma, 101, livre táxi via Índia, ponto de espera torre 11895, C3179, ajuste 1015. 179, grato, bom voo. Trip 5217, cleared, bomb arrival, descent to flight level, correction, descent to 4,000 feet, QNH 1015. Uma 33, está autorizado a alinhar e manter. Azul 4299, solo 08, libere primeira direita e chame solo 121 desse mão 9. Primeira direita 129, 4299. Puma 33, está autorizado a alinhar e manter. Salvador Azul 4299, livro 4299, muito bom dia, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 09, Pati 1. Alfa Juliette 09, Pati 1. Torre Hotel 3179, ponte de espera da Pronto. Tá 3179, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado, alinhar e manter, capítulo 10, CAN 3179. Última aeronave. Papapá, Oscar Vitor Delta, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 133 decimal 65. Ataxway Papá, reporte para ingresso na pista. Mike Bravo Uniforme, alinhe e mantém pistão no 7. Puma 33, decolado ao Zuno 1, chame controle em 199.35. Puma 33, controle 199.35, grato, boa. Motor de Salvador, bom dia, Puma 33. Cruzou 4299, posição 09, vai seguir a viatura, follow-me. 3304, acione de identificação, desça para nível 050, QNH 10, 15, autorizado, chegada ponte. Puma 33, contato radar na decolagem, estou para nível 060, saída coral. Puma 33, subindo para 060, saída coral. Jet 521 South. Oxané 6312, confirme velocidade indicada. 240. Oxané 6312, reduza para 2009. 200, reduzindo. American Line 239, descend to 2000 feet, QNH1015, cleared ILS X-ray arrival. Report SEB, show localizer course. Ok, cleared to 2000 feet, 1015 on the altimeter, will report established on the ILS X-ray for 10. Confirma em Canzóis, Romeu Acabraço. Acabraço está com planta, contação de Jesus, senhor. Vai pelo corredor Axé, mantendo 500 pés, 4 a bordo, código 0165, Romeu Acabraço. Ciente, eu me controle em 1.9.35 e passo essas informações ao mesmo. Bravo. 3179, está autorizada a decolagem pistão 10, vento 1.00 graus, 069. Segura decolagem pistão 0, Santos 3179. Mike Bravo Uniforme, mantém a posição e aguarde devido à aeronave que está decolando, para curvar à direita. A proa, decoração 6312. Romeu Oscar Bravo, controle Salvador, preciso. Delta 3179, decolado aos 14, chame o controle em 1.19.35. 1.19.35, até 3179. Juliette Romeu, preciso. Sente para pompar para Mike Juliette Romeu, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Controle Salvador, TAM 3179. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, TAM 3179. Tá, está em condições de curva esquerda para cruzar o campo de imediato? Tá 3179, para separação de tráfego, curve à esquerda, proa 155. Aguarde para limite falho. 3179. 16312, reduz a velocidade para 1170 nós. 1170. Oxané 6312, reassuma navegação, voo na proa de Duna, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, desça para 2000 pés, QNH 1015. X-Ray, Duna 2000, 312. American Lines 239, contact tower 118-95. 118-95, American 239, Brasil. Confirm 35217. Request if possible. Get the low position. Currently American 239 established on RX X-ray for 10. Command me alter mark, landing gear down, lock the American lines 239. Roger. Voy pro Leda. E após formação, voa na proa de Leda, até 3179. Tá 3304, desça restrito a nível 100. Tá 3304, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, Alfa Tango 72, cruzando nível 090 para nível 040. Mike Bravo do Fórmula, está cruzando a aeródromo. De Leda, até 3179. No controle em 199.35, Mike Bravo do Fórmula. Controle 1935, Mike Bravo do Fórmula. Controle, bom dia, Papatego, Mike Bravo do Fórmula, decolou, passa 3500 na saída Bobo, na circuito. Vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 270. Limite da proa, radial 330 do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, a cruzar radial 330 do VOR de Salvador, reassuma a navegação, voe na proa de pelo, complete final do procedimento ILS X-Ray. Roger, turn left, 5270, and now limit display of communication, radial 330. Transponder 5154. Tá 3304, desça para nível 080. Controle, na decolagem, suba restrito a nível 060. Outro Mike Bravo Fome. Afirmativo, Patango, Mike Bravo Uniforme. PS restrito a 060, Mike Bravo Uniforme. O Xané 6312, chame Torre, 1 8.95. 8.95. Oxané 6312, continue a aproximação, aguarde pistalista. Para. 5. Limite da proa, radial 045 do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, reassuma a navegação, vou ir na proa de... Serra Novembro e Hotel Par. PS, direita 035, limite radial 045, negativo, contato. Voa direto Serra Novembro até Papá, Mike Bravo Uniforme. TAM 3304, desça para 4000 pés, ajuste 10115, tráfego superado. 4000, 10115, TAM 3304. emitir uma aeronave? Papa, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirme estimado para pouso. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, sim. Romeu, Romeu Oscar Bravo, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Papa Tango, Mike Bravo, uniforme, subo para nível 1 no mesa. Subindo 60, Mike Bravo, uniforme, até a prova. TAM 3304, desça para 2000 pés, QNH 10115, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. TAM 3304, desça 2000, autorizado ILS X-Ray, reportagem estabilizado, 10115. Papatango Mike Bravo Uniform, você assuma a navegação, vou ir na proa do destino. Estrando em cima, Mike Bravo Uniform. TRIP 5217, tráfego superado, reassuma a navegação, vou ir na proa de pelo. Zero, faz isso, 5217, descend to 3000 feet, QNH 1015. Descend down to 3179, chame em centro Recife, frequência 125 decimal 1. 125 decimal 1, TAM 3179978, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10095, autorizado chegada mais. O chame 6312, solo 23, libere de primeira direita e chame solo em 121.9. Romeu, Romeu, November, controle de Salvador, desça para nível 060, autorizado chegada Mari, QNH 10095. Alô, bom dia, 6312, exato. Poxa, 6312, vai dar passagem ao Boeing da American Lines, após ingressar a Alfa Juliette, Fulton 05, Pati 1. Já passamos a barra, senhorita, agora ficou inseguro. E a torre pediu pra gente livrar, então nós passamos a barra. O Papa Romeu, Romeu, tá vendo? 6312, então, porém o Boeing da América já está muito próximo do seu, da mesma forma, então vai esperar o mesmo passar, ingressar alfa direto para o 105. Estamos aguardando a passagem, estamos aqui. Papa Romeu, Mike Eco Oscar. Ciente, reporte ingresso no, nos corredores. Confirme a altitude, 1500 pés ou 500 pés, vai manter. Ciente, Papa Romeu, aqui é a Costa. Para 2000 pés, QNH 10013. Roger, então. TAM 3304, estabilizando LS, visão com campo. TAM 3304, chame torre 118 decimal 95. 1295, 3304. Papapá, Charlie, India Tango. Cockney then descend to flight level 070, QNH 1015, cleared my arrival. Salvador, bom dia, TAM 3304, a 2 milhas da Serra, visão contato. TAM 3304, está autorizado o pouso pistão no zero, vento 080 graus, 089, reporte baixado travado. Baixou e travou, livre pouso 90, TAM 3304. Seven, contact the tower 118.95. 118.95, thanks so. Meu pai, Velho Clarão, no 7, Cubana, à direita, corredor Axé, o controle Salvador 119.35, transponder, será o 0116 padrão. Pode chegar da ponte. Salvador Tower, good morning, 2521, establishing localizing. Funcionamento da localizing, torre 11895, ajuste altímetro no 015. Desça para nível 050, quem negar 1015, autorizado chegar da ponte. Papa Romeo Eco Mike Sierra, confirme velocidade indicada. Vicente, Papa Romeo, Eco Mike Sierra. TAM 3859, confirme velocidade indicada. Vicente, TAM 3859. Papa Tango, Mike Bravo, Uniform, chame centro Recife, frequência 126 decimal, correção 126 decimal 0. O chame pronto para o táxi. Vale alterne 128 decimal 8. Papa Romeo, Mike Eco Oscar, confirme corredor? 304, solo 29, libera a primeira direita, chama solo 121, decimal 9. Libera a primeira, chama solo 219, obrigado, bom dia. Gente, Papa Romeo, Mike Eco Oscar, desça para 500 pés. Bom dia, TAM 3304, livrou. 17, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots, confirm landing gear down to locket. Alpha, clear to land, 35217. 9978. Alpha Romeo, Romeo, Romeo, November, desça para nível 050. 0, Romeo, November. Papapá, Charlie India Tango, desça para nível 060. 060, papapá, Charlie India Tango. Bravo que o uísque está autorizado o táxi, chama para ingresso na pista, 17. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, confirme o FPN de casa. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, reduz a velocidade para 210 nós. 210 nós. Papa Romeu, Eco Max Tia, reduz a velocidade para 250 nós. Ground at 32, repeat runway to the right and contact the ground 121 this morning. 219, ground depart 217. Final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 72 no pé, 1015 ajustes, está autorizado o final do procedimento. Voação 9978. Papa Romeu, Romeu, Romeu November. Desça para 3 mil pés, QNH-10-15, livre da restrição em TAP de nível. Ciente para 3.000, meio quente. Papapá, Charlie India Tango, descend to 5,000 feet, QNH-10-15. Entry. Alpha, Juliette, entry, depart 217. Papa Romeu, Mike Eco Oscar, reporte através de Pituaçu. Brasil, que a linha mantém pistão no site. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, desça para 2.000 pés, QNH-10-15, autorizado final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado no X-ray, ok. Papa Romeu, Romeu, Romeu November, número 2 para pouso. Estabilizou azul 9978. Azul 9978, chame torre 118.95. 1895, 9978. Brasil, que mantém a posição devido à aeronave marcador de status.